Atenção em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Marciano Tolentino, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Oh, meu Brasil, tô chegando. Eu e a Copa do Mundo, faltam só 15 dias. No dia 12 de junho, o Brasil entra em campo no estádio do Corinthians para enfrentar a Croácia e, se Deus quiser, dar início à conquista do hexacampeonato, né? Eu espero que o Brasil esteja na final lá no Maracanã. Pode ser com a Argentina, pode ser com a Alemanha, pode ser com a Espanha, seja quem for. O importante é que o Brasil traga pela sexta vez o caneco, pelo menos isso, né? O brasileiro está precisando de uma alegriazinha, que o Brasil está meio conturbado, né? Acho que o Brasil está merecendo essa alegria e tomara que a turma do Filipão faça isso por nós, né? A discoteca do Cleiton vai trazer hoje a dupla Luiz Guilherme e Gabriel. A Faculdade da Música apresenta a dupla preferida dos boêmios, né? Joaquim e Manuel com a Boate Azul. O povo gosta. A frase irretocável é do saudoso Bob Marley. A oração de hoje, infelizmente, muita gente está precisando dessa oração, né? Oração para momentos de depressão. A dica de hoje, cuide dos seus cabelos. Mais umas dicas para os seus cabelos, viu? No Cantinho do Rei, Roberto Carlos vai recordar um dos seus grandes sucessos. E a lorota boa de hoje é um gênio atrapalhado, né? Eu não sei se o camarada não soube pedir ou o gênio não soube escutar. O fato é que deu confusão quando ele foi atender o pedido do camarada que esfregou a lâmpada. Na trilha sonora da vida da Tereza Cavalcante Rosa de Anápolis, Goiás, nós vamos recordar um sucesso do trio Parada Dura. A sugestão do beijar. Rael Braga, música nova, sucesso novo. Daqui a pouquinho eu vou trazer para você. Eu começo trazendo aí Tiaguinho, Mamão com Mel. Parece até que eu jamais falei no amor. Parece até que eu jamais amei. Criança é mesmo assim, bobagem, beleza, só fala maravilhas banais. Quero amar você de todas as maneiras, que eu puder viver você por todos os caminhos, que eu puder sentir você em todos os sentidos do prazer. Ah, que céu, mamão com mel, e eu nem preciso asas pra voar. Melhor é bem difícil de sonhar. Amar, viver, sentir a vida com você. Amar, sentir você, mais que prazer. Quero amar você de todas as maneiras, que eu puder viver você por todos os caminhos, que eu puder sentir você em todos os sentidos do prazer. Ah, que céu, mamão com mel, e eu nem preciso asas pra

pra contar. Mas você divide na metade um desejo do olhar. Gente gosta, vale a pena qualquer coisa, vale tudo num cantinho pra ficar. Um sorriso pra te convencer na luz do luar. Xananana, xananana, xananana, xananana. Ele é tudo que faz bem ao meu coração. Xananana, xananana, xananana, xananana, xananana, xananana, xananana. Ela é tudo, enfim, que eu preciso ter. Yeah. Ele é tudo, enfim, que eu preciso ter. Cláudia Leite, o Gelo, babado novo. Obrigado. Roupa 9, Cláudia Leite, um sonho a dois para o José Orlando da Silva de Custódia, em Pernambuco, meu novo amigo do Facebook no perfil número 2. Eu toquei aí o Roupa Nova, tem um menino, o saxofonista do Roupa Nova, o Daniel Muzi, ele tocava na banda do meu filho, Bruno Aguiar, e já tem alguns anos que ele faz parte da turma do Roupa Nova, né? Daniel é uma figura fantástica, para mim é como se fosse um filho, e está aí brilhando ao lado desse conjunto espetacular chamado Roupa Nova. Paulo, Sérgio e Chitãozinho e Chororó, Capela. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Quanta saudade sinto da nossa casinha, bem pertinho da pracinha, da matriz lá do lugar. Ainda criança eu vibrava de alegria, ouvindo a melodia dos sinos a tocar. Quanta saudade das fogueiras de São João, dos arvoredos enfeitados de balão. Daquela gente com pés no chão, feliz rezando, a bandinha ia tocando no final da procissão. E aos domingos levantava bem cedinho, vestia o meu terninho e corria pra capela. Rezava apenas uma Ave Maria, porque o que eu queria era ficar pertinho dela. Quanta saudade das gangorras de cipó, quando escondia os chinelos da vovó. Da escolinha 9, 8, 16. Ai meu Deus, que bom seria ser criança outra vez. Ai meu Deus, que bom seria ser criança outra vez. Ai meu Deus, que bom seria ser criança outra vez. Ai meu Deus, que bom seria ser criança outra vez.

querendo ficar com você. E sair correndo outra vez, querendo ficar com você. Tô com saudade de você. Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, música nova, Amor Já Tô Indo. A sugestão do Beijá, música nova de Rael Braga, Te Perdoei. Olhando no espelho, meus olhos vermelhos, magoado eu estou. Ah, eu fui tão displicente, você me pegou carente, com promessas de amor. Eu estou aqui, com sentimento ferido, por você esquecido, abandonado outra vez. Foi loucura acreditar que você pudesse mudar depois de tudo que me fez. Te perdoei, mas não devia perdoar quem apronta uma vez, outra vez mais vai aprontar. Te perdoei, mas não devia perdoar. Você aprontou de novo e outra vez me fez chorar. Eu estou aqui com sentimento ferido, por você esquecido, abandonado outra vez. Foi loucura acreditar que você pudesse mudar depois de tudo que me fez. Te perdoei, mas não devia perdoar quem apronta uma vez, outra vez mais vai aprontar. Te perdoei, mas não devia perdoar. Você aprontou de novo e outra vez me fez chorar. Te perdoei, mas não devia perdoar quem apronta uma vez, outra vez mais vai aprontar. maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, apontou Rael Braga, música nova, Te Perdoei. Se você quiser ter o seu trabalho divulgado pelo Bejar, ele, Flavinho, não divulga, né? Só artista já consagrado, não. Ele ajuda você a fazer o seu sucesso, viu? Ligue para ele, 619981-3601. 619981-3601. O Flavinho é especialista em Minas Gerais. No próximo bloco, Trio Parada Dura, Tereza Cristina e Cleiton Aguiar. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Aqui bem pertinho em Anápolis, Goiás, a Tereza Cavalcante Rosa me mandou uma mensagem dizendo que está sempre curtindo o nosso programa na nossa FM lá de Anápolis. E ela disse que acompanha o meu programa desde o tempo da Rádio Nacional e tem uma música que marcou a vida dela, né? Porque todas as vezes que toca, ela diz que o coração estremece. Ei, Tereza, como é mesmo aquele amor que bate e fica? Na trilha sonora da vida de Tereza Cavalcante Rosa de Anápolis, Goiás, Trio Parada Dura, Luz da Minha Vida. Chorando em nome do amor, terei seu marido, amante ou escravo que você quiser. O que eu não posso é continuar nesse mundo de dor. Sem você comigo, a vida é castigo, tudo é solidão. A noite em meu leito, paixão e desfeito me impedem dormir. Por isso eu peço seu breve regresso, tenha compaixão. Ou serei o homem mais triste da terra sem você aqui. Minha pobre vida já não tem sentido. Sou barco perdido no mar de tristeza, sem os dedos teus. Traga-me seu corpo para meus abraços. Mate o meu cansaço, ilumine meus passos pelo amor de Deus. Tudo é solidão. A noite em meu leito, paixão e despeito me impedem dormir. Por isso eu peço seu breve regresso, tenha compaixão. Ou serei o homem mais triste da terra sem você aqui. Minha pobre sou barco perdido

como aquela Madalena que se foi e não voltou. Eu também sou remador, eu também sei navegar. Eu também já fui do rio e agora sou do mar. Eu também sou remador, eu também sei navegar. Eu também já fui do rio e agora sou do mar. E depois daquele tempo eu não pude mais parar. Noite, dia e noite, pelo mundo a esperar. Quem me desse o amor para dar o que lhe dei? Mas cansei de procurar e ainda não achei. Eu também sou remador, eu também sei navegar. Eu também já fui do rio e agora sou do mar. Eu também sou remador, eu também sei navegar. Eu também já fui do rio e agora sou do mar. E até hoje eu não sei o que foi que aconteceu, se Madalena existiu ou se fui eu que sonhei. Eu também sou remador, eu também sei navegar. Eu também já fui do rio e agora sou do mar. Eu também sou remador, eu também sei navegar. Eu também já fui do rio e agora sou do mar. Eu também sou remador, eu também sei navegar. Eu também já fui do rio e agora sou do mar. Eu também sou remador. Cleiton Aguiar, dele do Expedito Dantas, Madalena. No próximo bloco, eu tenho uma dica para você cuidar dos seus cabelos. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Um abraço especial para os meus amigos de Chapada Gaúcha, nas Minas Gerais, onde a Tropical FM transmite o nosso programa, graças a Deus, com grande audiência, né? Um abração para o Jaelmir Mendes Ribeiro e todos os nossos colegas da Tropical FM. É uma alegria fazer parte aí da grade da programação de vocês. Qualquer hora dessa, nós estamos tentando ver se organizamos um show do Cleiton Aguiar aí em Chapada Gaúcha para ver de frente, está um contato mais direto com todos os nossos ouvintes que dão grande audiência ao nosso programa, graças a Deus. A dica de hoje, mais dicas para você conservar o seu cabelo. Não tem como você conservar o seu cabelo sem você se conservar. É uma consequência. Você tem que estar bem para que tudo esteja funcionando bem com você. E o cabelo não é diferente, né? Então você deve adotar hábitos saudáveis. Hábitos prejudiciais para o corpo também são prejudiciais para o cabelo. Por exemplo, álcool em excesso, cigarro, né? Falta de exercício. Então você deve fazer o seguinte: fazer exercício, alimentar bem, evitar, se possível, senão você não der conta, você diminua o consumo de cigarros e bebidas alcoólicas, né? Porque, eu vou repetir, os cabelos fazem parte do seu corpo e depende de como você esteja num todo para saber se eles vão estar bem ou não, né? Use apenas produtos apropriados para o seu tipo de cabelo. Se você tem cabelo oleoso, use produtos para cabelo oleoso. Se você tem cabelo seco, né? Preste atenção nesse detalhe, né? Por exemplo, descubra as diferenças entre mousse e gel para modelar ou gel em spray. Geralmente, você deve passar o mousse nos cabelos úmidos, secos apenas com uma toalha para dar mais volume e fixação, né? Você toma banho, passa a toalha, ele ainda está úmido, aí você passa a mousse nos cabelos. Mousse para volume e para fixação máxima controla melhor os fios. O gel também deve ser aplicado no cabelo úmido ou seco, apenas com a toalha, né? O cabelo, quando você terminou, ao invés de você secar com o secador, você seca com a toalha, porque ele vai ficar ligeiramente úmido, né? Ele serve para pentear e dar volume aos cabelos, ajudando o penteado. O gel pode ser usado para ondular cabelos lisos e para alisar cabelos ondulados. O gel também, ele é aplicado próximo à raiz do cabelo, ajuda a penteá-lo na direção desejada. O meu cabelo, se eu não passar o creme de pentear, não dou conta de pentear ele não, ele vai para onde ele quer, não é para onde o pente leva. Sempre que possível, deixe os seus cabelos secarem naturalmente, porque o secador, ele é mais rápido, mas ele resseca, danifica os fios, viu? Assim como bobs elétricos e aparelhos para frisar e alisar. É claro que faz mal, né? Se você estiver com pressa e precisar secar rapidamente os cabelos, use sempre o secador na temperatura mais baixa. Outro detalhe importante, uma massagem diária na cabeça de 5 a 10 minutos pode estimular a circulação sanguínea do couro cabeludo, melhorando a qualidade dos cabelos. Se for feito pela pessoa amada, então é bom demais. Mexer no cabelo da gente é bom demais da conta, né? Com a ponta dos dedos, você vai massageando o couro cabeludo, as têmporas aqui do lado, né? E a nuca, fazendo movimentos circulares com uma leve pressão. Sua escova está produzindo eletricidade estática? Mantenha-a absolutamente limpa. Lave-a com um pouco de shampoo e água morna e assim você vai acabar com o cabelo rebelde, tá bom? E para fechar a dica de hoje, coloque um pouco de óleo essencial de lavanda ou de alecrim no último enxague dos cabelos, isso vai aumentar o brilho, viu? E um pouco de vinagre também ajuda a fechar as cutículas dos fios. Então, por hoje, são essas as dicas para você cuidar melhor dos seus cabelos. Nós vamos continuar, tem muita dica importante aqui, nós vamos continuar passando para você, tá bom? O meu amigo Tauan Rodrigues, essa aqui é exclusiva do programa Cleito H. Por enquanto, você só está ouvindo aqui no nosso programa a participação especial de Elba Ramalho, Meu Destino no Teu. Você chegou com um sorriso e me fez renascer. Com jeito de moça bonita, me perdi por você. Mas você foi embora e deixou em mim coisas inesperadas de uma paixão sem fim que veio de um olhar e que não pode acabar. Minha vida, não esqueça o que aconteceu. Foi mais que um simples desejo, foi meu destino no teu. E quando senti vontade de ouvir minha voz a te pedir carinho debaixo dos lençóis, pode telefonar, estou a te esperar. Vem pra mim que a gente vê como vai ficar. Quando a gente quer nem a distância é capaz de afastar. Me sinto mais mulher contigo, esqueço os perigos de uma louca paixão. Deixo a solidão de lado, te entrego os meus sonhos e o meu coração. Minha vida, não esqueça o que aconteceu. Foi mais que um simples desejo, foi meu destino no teu. E quando senti vontade de ouvir minha voz a te pedir carinho debaixo dos lençóis, pode telefonar, estou a te esperar. Vem pra mim que a gente vê como vai. Capaz de afastar. Me sinto mais mulher contigo, esqueço os perigos de uma louca paixão. E eu deixo a solidão de lado, te entrego os meus sonhos e o meu coração. Vem pra mim que a gente vê como vai ficar. Distância

na alma e no coração. No corpo, na alma e no coração. Sou fera ferida. No corpo, na alma e no coração. Sou fera ferida. No corpo, na alma e no coração. No cantinho do rei eu toquei Roberto Carlos, fera ferida. Alô. A lorota boa de hoje é do Mineirinho, meu conterrâneo. Ele achou a lâmpada do gênio, e o gênio é meio atrapalhado, né? Ele pegou a lâmpada do gênio, esfregou a lâmpada, e o gênio saiu lá e falou com ele, ó, pra começar é o seguinte, esse negócio de três desejos, não tem isso mais não, tem 100 anos que eu tô preso aqui, tô doido pra chegar em casa, e é dois desejos só, você pede logo que eu vou te atender. Aí o caboclo pensou na primeira coisa, tinha que quebrar duro, né? Primeiro que o camarada pensa no dinheiro, né? Ele falou assim, ó, eu quero $1 milhão. Aí o gênio esfregou a lâmpada e deu aquela montoeira de lama. É dinheiro. Caiu, não, até caiu o diabo em cima dele lá, né? Cheque em branco assinado. E o gênio falou assim, fala logo o outro que eu preciso ir embora. Rápido, rápido, rápido. Aí o caboclo não pensou duas vezes. Depois que já tá com o bolso cheio de dinheiro, ele pensa numa mulher, bem daquelas bem gostosonas mesmo assim, né? Ele virou e falou assim, agora eu quero a mulher mais boa do mundo. O gênio cruzou as mãos e apareceu a Madre Teresa de Calcutá. Boa demais da conta, um coração enorme. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Ei, meu tempo tá passando depressa, demais da conta. Tá acabando o mês demais, né? Tá? Enquanto você dá mais um espirro aí, acaba. Meu Deus do céu, já estamos chegando. A Copa do Mundo tá pertinho. Daqui 15 dias o Brasil entra em campo. Vamos cruzar os dedinhos aqui e torcer. Esse caneco tem que ficar aqui, pelo amor de Deus. Aniversariando hoje a Beth Alves de Oliveira, Fred Moraes, a minha querida amiga, grande sambista de Brasília, Neide Paula Lima, o cantor Márcio Aguiar, lá de Belo Horizonte, e o meu querido amigo Hernani Borges Diniz, o famoso Borginho, lá de Coromandel, Fito Sorips, né? E também a Beth Alves de Oliveira. O pessoal aniversariando hoje, você que está de aniversário também, receba aí os nossos votos de muita paz, muita luz e muita saúde. Eu recebi uma mensagem aqui e a pessoa não botou o nome. Quem mandou a mensagem não botou o nome e não colocou também o nome da aniversariante. Mas diz o seguinte, Cleito, por favor, coloque aí nas suas orações a esposa do Gaspar de Paracatu que fez aniversário no dia 25. Como quando a mensagem chegou, o programa do dia 25 foi, já estava gravado, né? Que foi no domingo passado. Então fica aqui hoje o registro. Eu peço desculpas à esposa do Gaspar, porque a pessoa que pediu não mandou o nome, né? E a minha bolinha de cristal tá com defeito, eu mandei consertar e por esses dias eu não estou adivinhando. Oração de hoje, infelizmente, vai servir para muita gente, né? O mundo do jeito que está, o troço está custoso, viver está sendo um fardo muito pesado para muita gente. E a oração de hoje é oração para momentos de depressão. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Meu Deus, por que me abandonastes? De repente, 50 atmosferas caíram pesadamente sobre mim e não sei para onde fugir, nem tenho vontade de viver. Onde estás, Senhor? Arrastado como um desvalido para um lugar agreste, só há sombras rodeando minhas fronteiras. Por onde vou sair? Piedade, meu Deus, pobre anjo sem asas, abandonado em caminhos esquecidos e coberto de névoas. Onde estou? Estou no fundo do mar e não posso respirar. Onde se escondeu a luz? Ainda brilha o sol? Estou pior do que o vazio e o nada. O que é isso? O que é este horror de simplesmente sentir-me gente? Meu Deus, por que não me apagas da lista dos viventes? A angústia, a tristeza, a amargura e a agonia cercam-me, apertam-me e afogam-me como a uma cidade sitiada. Qual é o nome disso? Náusea? Tédio da vida? A desolação estende suas asas cinzentas de lado a lado do horizonte. Onde está a porta de saída? Existe saída? Tu, só tu és minha saída, meu Deus. Não me esqueço, Jesus, filho de Deus, servo do Pai, que lá no Getsemane, ao farfalhar das oliveiras e à luz do luar, o tédio e a agonia te espremeram até verter lágrimas e sangue. E lembro que uma pesada tristeza de morte inundou teu interior como um mar amargo. Mas tudo passou. Eu sei que também a minha noite vai passar. Sei que rasgarás essas trevas, meu Deus, e amanhã virá a consolação. Cairão as grossas muralhas e vou poder respirar novamente. Amanhã mesmo minha alma será visitada e voltarei a viver. E direi: obrigado, meu Deus, porque tudo foi apenas um pesadelo. Só o pesadelo de uma noite que passou. Enquanto isso, dá-me força, paciência e esperança, e nunca duvidarei de que o Senhor está ao meu lado. Seja feita a tua vontade, meu Deus. Amém. É uma oração forte, mas que infelizmente para muitas pessoas é uma verdade. As pessoas se sentem assim quando estão deprimidas, né? Graças a Deus que até hoje eu nunca tive esse sentimento. Mas tenho muitos amigos que passam por isso, já passaram. Alguns conseguiram sair, outros ainda não. Mas é uma bela de uma oração para ajudar nos momentos de depressão. Uma das mais belas vozes do Brasil, minha amiga Sula Mazurega, com a participação dos Chonados da Vida, Gino e Geno, Comendo Poeira. Se fosse mesmo verdade o amor que você jurou, eu não vivia sofrendo, morrendo por seu amor. Coração que vai que volta só faz a gente sofrer. Solidão é matadeira e eu vou comendo poeira de saudade de você. É, mas eu não tô comendo poeira sozinha, não. Olha só quem tá comendo poeira comigo: meus amigos Gino e Geno. Quando a gente se apaixona, coração leva a pior. É porrada no juízo, sofrimento que dá dó. A gente vira farrapo, dá vontade de beber. Solidão é matadeira, eu vou comendo poeira de saudade de você. Por amor, nunca fui boa na escola, mas dou banho em doutor. Meu amigo, a vida ensina, na marra a gente viver. Solidão é matadeira, eu vou comendo poeira de saudade de você. Pode ser grande, mas eu posso atravessar. Ficar sem o seu amor, eu juro, meu bem, não dá. Ninguém conhece a verdade, mas eu posso lhe dizer: solidão é matadeira, eu vou comendo poeira de saudade de você. Mas eu posso atravessar. Ficar sem o seu amor, eu juro, meu bem, não dá. Ninguém conhece a verdade, mas eu posso lhe dizer: solidão é matadeira, eu vou comendo poeira de saudade de você. Solidão é matadeira, eu vou comendo poeira de saudade de você. Sula Mazurega e Gino e Geno, Comendo Poeira. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá, Murilo e Renato, Caminhos de Minha Infância. Caminhos verdes de minha infância vem na memória tão docemente. São 20 anos dessa distância, de minha terra, de minha gente. Por mais que eu queira calar no peito esta saudade, gosto de fel, a mágoa chega e não tem jeito, porque eu amo Coromandel. Lá onde mora a alegria, tão brevemente quero poder banhar os olhos na poesia dos horizontes do meu querer. Trilhando a rota de quem não erra, as borboletas quero rever lá nas campinas de minha terra, no colorido do entardecer. Na revoada dos beija-flores, na quietude de um quintal, dormi sonhando com os meus amores, na sombra amiga de um bambuzal. Meus companheiros irão comigo lá na vendinha do abacaxi, dar um abraço em cada amigo da linda terra onde nasci. Terra do queijo e do diamante, minha sublime inspiração. Este teu filho vive distante, mas te conserva no coração. Gente querida, muito obrigado, um grande abraço, amigos meus. Eu me despeço emocionado, até um dia querendo Deus. Relembrando Goiá, Murilo e Renato, Caminhos de Minha Infância. Infelizmente essa dupla se separou, né? Uma dupla que tinha futuro. Na minha opinião, gostava muito, dei uma força aqui, mas é difícil, porque todo começo é difícil. Às vezes a pessoa não tem a paciência necessária, nem, né? Às vezes também não tem o recurso necessário para enfrentar essa que é uma das mais difíceis carreiras que eu conheço, que é a carreira artística, né? Mas a dupla se separou, mas ficou a gravação, né? Essa é a vantagem, aí a gravação fica para sempre. Murilo e Renato são lá da minha terra, lá de Coromandel. A frase irretocável de hoje é de Bob Marley. Nada é eterno. O café esfria, o cigarro apaga, o tempo passa e as pessoas mudam. Nada é eterno. O café esfria, o cigarro apaga, o tempo passa e as pessoas mudam. É a frase irretocável de Bob Marley. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Luiz Guilherme e Gabriel. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. No próximo domingo, às 10 horas da noite, tem o programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar na Rede Brasil de televisão. É um programa que eu recomendo você para assistir. No primeiro bloco eu mostrei Brasília, né? Você que não conhece Brasília, eu dei um passeio aqui pela cidade mostrando os principais pontos turísticos da cidade. E nos outros blocos do programa, nos outros mais três blocos do programa, eu conversei com o governador do estado do Tocantins, Sandoval Cardoso. Ele assumiu agora e vai até o final do ano, é ele contando o que ele pretende fazer nesse final de mandato que ele vai exercer, né? E ele é também o pré-candidato